Sejamos irmãos. É pelas boas obras que Deus julga a vida de cada peregrino em trânsito na terra. Somente a caridade autêntica e sofrida às portas lá do céu ao pecador descerra. A missa é necessária e a prece repetida conforta sempre a alma triste de quem erra. Mas não basta rezar. O mundo nos convida a extinguir a miséria que ele próprio encerra. Quanta lágrima existe a precisar de um lenço? Rostos onde um sorriso há muito não se vê. Sabe que para o outro próximo é você? Há, pois, à nossa frente um apostolado imenso. Sejamos mais cristãos e menos fariseus, ajudando-nos todos, pelo amor de Deus. Profanação. Encarniçados combates travam-se às margens do mar da Galileia. Dos jornais. Imagina, ó Jesus, a multidão às margens desse mar da Galileia para escutar a tua pregação capaz de comover qualquer plateia. Amai-vos uns aos outros, repetias. Perdoai, filhos meus, vosso inimigo. Que bondoso milagres tu fazias, maravilhando o povo que ia contigo. É doloroso, ó Cristo, a esta altura, ter eu de compungido concluir que a humanidade pérfida e imatura tão sublimes lições não quis ouvir. Pois uma guerra e o mundo nem se espanta, estúpida, feroz e desumana, trava-se lá naquela terra santa que revoltantemente se profana. E pensar que tua vida há 2000 anos no Gólgota imolou sem redenção desses mesmos brutais seres humanos que se matam a tiros de canhão. Assim, ferindo o coração da gente, disso tudo resulta um corolário. Se voltasses ao mundo de repente, sofrerias na certa outro calvário. Olhos de criança. Na profundeza azul dos teus olhinhos, eu vejo a candidez dos querubins. És inocente como os passarinhos que esvoaçam mimosos nos jardins. Da vida envolto pelos torvelinhos, não me atormentam do destino os fins. Se a claridade azul dos teus olhinhos põe luar nestas noites tão ruins. Saibas, portanto, ó lirial criança, que o teu poeta olhando te descansa da frustração dos que não têm carinhos. Concentra em mim, por um momento apenas, a luz que brilha em projeções amenas, na profundeza azul dos teus olhinhos,